up in a slum neighborhood where the crime rate is amongst the highest. Gabi Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Gabi Estática. E aí, pessoal, mais um Gabi Estática aqui. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, traça. Com o Aiken. E aí, cambada. E com o Doug Lira. Otário. Que foi isso? Ah, cara, foi o que eu pensei na hora de falar. Tá falar Billy Dog, Billy aí... Dog. Fala Billy que nem Billy Dog, pô. Cara, mas Billy Dog é um alter ego, a gente não pode revelar assim. Será que verdade, tu sabe, gente, que é ele mesmo? Aliás, queria fazer um protesto aí pra quem conhece Billy Dog, quem não conhece também, ok. O pessoal fica desenhando Billy Dog, mas só fica parecido comigo, não entendo isso. Tem uma diferença no olhar, né, cara? Tem. Não estão conseguindo captar nos desenhos. Tem, porra. Tem difícil. Toda uma aura por trás, o jeito que ele, quando começa a gravação, ele não está olhando pra câmera, né? Aí ele, exato, dá aquela olhadinha assim. Ele sempre tá no horizonte, cara. Foda. Tipo, o vídeo é apenas um fragmento da vida dele, né, cara? E algo mais ali que a câmera não captou, né? É isso. Ah, muito bom. Ele deixa os problemas dele no horizonte e só passa alegria na lente da câmera. Beleza, e você que não sabe quem é Billy Dog, cara, a gente vai falar, o assunto de hoje está diretamente relacionado com isso, que a gente vai falar aqui um pouco da experiência de vida que a gente já teve nas nossas cidades, né, que aqui a gente tem, eu tava notando que a gente tem três casos, né, cara, nesse Gabi Estática, que tem a Vi e o Aiken, que eles vivem na mesma cidade que eles nasceram. Tem eu e o Fábio, que a gente mudou de cidade, e tem o Doug, que sobreviveu ao Osasco, né, cara? Que eu acho que dá pra fazer um Gabi Estática. Um Gabi Estática sobre tipo isso. Zona de guerra, né, cara? É verdade. E enquanto o pessoal do centro de São Paulo fica se preocupando com o crack, em Osasco a gente tem um problema muito grave, que é os consumidores de salsicha Aurora. É muito mais barra pesada, né, cara? Muito mais, cara. Uma Sadia, porra. A salsicholândia, né, cara? Porra, ali é barra pesada mesmo. O pessoal, galera, cheira a salsicha, né? Cara? Cheira, fuma, come. E aí, Diego? E aí, pô, voltou pra mim a bola, pô, eu joguei aí, ninguém pegou. Que coisa, eu rosto, deixei cara. Passar. É, não tem, né, que o cara pega a bola e já devolve, assim. Fiz, né, igual o vôlei, assim, eu olhei pro lado e saiu. Então eu pergunto pra Billy Dog. Billy Dog, fale um pouco da vida em Osasco, por favor. É triste, né? A vida é triste, você sair de Osasco e descobrir que em outras cidades o pessoal não sabe o que é tomar tubaína num saco plástico, um canudo. Caralho. Isso aconteceu no Madalena Sofia, né, Diego? É verdade. Isso aconteceu no colégio aqui também. É, colégio. Sim, pai. É porque não podia dar vidro pras crianças. Isso. Garrafa, depois que algumas, inclusive eu, cortou o pé, aí... Caraca. Pararam com, né, esse negócio. As crianças são igual prisioneiros de segurança máxima, né? Elas vão pegar as garrafas e matar umas às outras. Inclusive, essa prática de beber refrigerante no saco, isso daí já foi referenciado numa canção de Babal de Pandeiro. Acho que eu já comentei. Babal de Pandeiro. Ah, Babal. É um gênio, né? Ele fala lá, né? Que você está vendo esse caçaco bebendo Coca-Cola no saco, tá em pé, parecendo um macaco. É, caralho. Eu gosto, já comentei muito lá no Pauta Livre News, que eu gosto muito do Balbal, que ele fala... Balbal. O Balbal. Que ele fala, bebe água, galinha, né? É água. É o que bebe tem água, letra, galinha. Só que ele fala, bebe a galinha. Bebe a galinha. É a língua das ruas, cara. É a língua dos pandeiros, cara. Cachaça, quantos né? são seis Cavaleiros da Taba Redonda e nós aqui outra vez. Meu Deus, caralho, velho, isso é muito bom. Bom, né, velho? Mas ó, falando de Osasco, é barra pesada, né, gente? Tu tá morando em São Paulo agora. Agora eu tô, meu, high society total, né? O que você achou, assim, de mais diferente, assim? Cara, em Osasco, você nunca vai encontrar alguém acima de 50 anos fazendo Cooper com um cachorro. Você encontra alguém acima de 50 anos carregando cimento nas costas. Eu já ia perguntar, você encontra alguém acima de 50 anos? Encontra, em caixão, né? Mas eu acho que o que você mais encontra acima de 50 anos são pessoas jovens que parecem estar acima de 50 anos porque a vida desgastou, né? É, nossa, né? Isso tem bastante mesmo, cara. Isso tem muito. Mas é engraçado, eu fico zoando Osasco lá com o Billy Dog. E tem uma galera que realmente acha que Osasco é faixa de Gaza, cara. Não, porque teve amigos meus que eles, tipo, oh, eu fui lá em Osasco no final de semana, cara. Teve um aniversário lá de uma filhada, não sei do que, e fizeram num buffet lá em Osasco. Oh, eu fui lá, é bonitinho, cara. Não é isso aí, feio não. Nem tomei tiro, né? É, nem tomei tiro. Falei, mano. Cara, não tinha um vídeo que eu acho que você postou lá no Facebook há um tempo atrás, lá, que é tipo um documentário de Osasco também? Acho que é do canal 1-2, que é um pessoal de Osasco. Que eles vão entrevistando a galera na rua, tipo, ah, você conhece o pessoal de Osasco? Aí os caras começam a falar, nossa, você é louco. Você é louco, velho. Você é louco. Você conhece Osasco? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, você é louco. Tem que olhar pro céu direto, aí, entendeu? Que você sabe, né? Roxidalho, o bagulho é meio embaçado, né? Mas é isso aí mesmo, né, mano? Mas tá aí, eu conheço Osasco sim, o bagulho é doideira, mano. Entendeu? Eu tenho que colocar a mão no bolso, ver se eu não tô com nenhum pertence aqui, entendeu? Que a molecada é rápida, toma você fácil. Aí tem até uma hora que a repórter pega e fala assim, com licença, você é de Osasco? Aí o cara, não, sou de Carapicuíba. Aí ela olha pra câmera e fala, corre. Cara, esse vídeo é muito bom. Inclusive, é muito bom. Eu gosto até dos detalhes, assim. É tipo, não é nem o texto em si, cara. É tipo assim, o cara chega assim, posso te fazer uma pergunta? Aí o cara olha todo desconfiado. Sim, mas seja breve. Seja rápido. Eu gosto muito desse vídeo quando o cara pega e fala, pô, Osasco é tudo, Osasco é vida. Pô, se você me perguntasse assim, ah, você trocaria Osasco por outra cidade? Pô, trocaria, né? Lógico. E corta, né, cara? E corta a entrevista. Mas o que acontece muito, cara, é... A galera tem muito preconceito com Osasco, cara. Ficou meio bolado. Ah, velho, eu fico zoando e tudo, mas eu até fico bem por fora. Eu pego mais a zoação que vocês fazem, assim, mas por que tem essa fama Osasco, cara? Cara, eu acho assim, Osasco é muito grande. E aí, tem muita gente que trabalha no centro de São Paulo. E aí, eu acho que se criou esse mito por conta da pessoa, tipo, pô, sair de casa... Isso antigamente, né, cara? Que não tinha algumas linhas aqui de trem, metrô, né? Então a galera demorava, tipo, 1h30, 2 horas pra chegar no centro de São Paulo, sacou? Uhum. Aí a galera fala, nossa, velho, nossa, que hora que você acordou? 5 da manhã? Meu Deus do céu. Já chegou Coca-Cola lá em Osasco, mano? Já tem DVD lá? O pessoal acha que é interior, só porque é, tipo, outro município. Aí se você pega um táxi do centro de São Paulo pra Osasco, ele cobra uma taxa a mais de 50% porque trocou de município. Porque trocou de município. Né? Aí ele cobra, né? É, pra ir pra Guarulhos é a mesma coisa. Mas Guarulhos tem aeroporto, Osasco não tem. É, né? Aí eu pensava, rapaz, eu devo dizer que o meu único conhecimento de Osasco que eu tenho da minha vida, na verdade, é a caravana de Osasco. Caravana de Osasco. Silvio Santos e o time de vôlei, cara. De vôlei, que é sucesso coisa... total. Sucesso total. Não, Osasco tem, ó, ali, 3 coisas principais pra você saber. O que tem em Osasco? Hot dog. É a capital do hot dog do Brasil, já ganhou concursos mundiais de hot dog. Eu vou deixar você terminar, Doug, mas por favor, continue. Quer mais? Depois eu vou voltar nesse ponto. Volte. Hot dog, temos shopping. Cara, eu acho que é a cidade com o maior número de shopping por metro quadrado que tem no Brasil. Tem tipo, teve cara... um shopping que explodiu uma vez aí, não foi? Não teve uma coisa assim? Sim, nossa, foi em 96. Ele não desabou, ele explodiu, é isso mesmo. Ele explodiu. Porra, depois um reclama pedaço. Quando o pessoal acha que Osasco é bizarro, né? Então, é que teve uma área dele lá que teve um vazamento de gás. Caramba. E explodiu, cara. E foi punk, cara. O negócio foi, nossa, 3 dias de aqui agora falando do shopping. Quando que foi isso aí? Foi lá em 96, 95, acho. Nos dias dos namorados. Caramba, tá vazio o shopping. Nossa, então, calcule o tanto de gente que ficou prejudicada, né? Tem amigos da família que morreram lá, cara. Mó trecheira. Foda. Caramba. Caraca. E em terceiro ponto, pra gente não ficar nesse tema fúnebre. E em terceiro ponto... Como diz um amigo meu aqui do apartamento, Osasco, conhecido como a Seattle dos desenhistas, cara. Cara, tem muito desenhista em Osasco. Por quê? Mas é desenhista mesmo, não é pichador, não. Não, não, pichador. Até os pichadores lá desenham, eles não fazem picha, eles fazem ilustração. Mas aqui em Osasco, o Bradesco, ele é dono de Osasco, né, cara? Ele tem uma cidade, né? Ele tem um micro bairro dentro lá do centro de Osasco, que é a Cidade de Deus, conhecida, né? É tipo uma cidade comercial do Bradesco. Caraca. Que aí fica a matriz do Bradesco, fica em Osasco, né? E aí ela tem uma escola do Bradesco e ela oferece cursos gratuitos na região, né? Desde, sei lá, cara, 93, assim. E sempre existiu o curso de desenho do Bradesco. Aí todo mundo da cidade conhece. Tipo, nossa, já fez o curso de desenho do Bradesco? Ah, rapaz, pior que eu acho que eu já escutei falar desse curso. Então, e aí, cara, todo mundo que desenha em Osasco já fez a porra do curso no Bradesco e todo mundo desenha. E aí é isso, cara, essa cidade maravilhosa. Fechou? Tchau, gente. Rapaz, voltando no ponto lá do cachorro-quente, que, assim, Itaperuna, que é o lugar onde eu vivo, né? Cidade não, essa fronteira onde eu vivo. Povoado. Essa fronteira, tipo, Itaperuna é igual cidade fronteira do Velho Oeste, saca? Caraca, velho. A começar pelo calor infernal, que é tipo aquele Velho Oeste mesmo, saca? Tem um poço d'água na praça? Cara, tinha, só que esse secou. Hoje só sobrou o buraco, é tipo o negócio dos 300 lá, né? Não, tinha um grande chafariz, mas ele realmente secou. Mas a única parada que Itaperuna tem, tipo, de tudo, é comida, cara. Nenhum lugar, nada consegue superar o que Itaperuna tem de comida. Eita. Sem sacanagem. Já veio gente, amigo meu, assim, que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, que mora em outros cantos, assim. Tem um amigo meu, atualmente, que tá fazendo um doutorado na Alemanha. E, tipo, a primeira coisa que ele fez ao chegar aqui em Itaperuna, retornar, né, esses dias, que ele veio passar umas férias aqui, foi ir pra comer a porcaria de um X-tudo de Itaperuna, cara. Eita, deve ser aqueles, tipo, de rua, né, do podrão. Exatamente, podrão, cara, podrão. Meu sonho era fazer isso, cara, viajar o Brasil comendo podrão. Você não ia terminar a viagem, né? Cara, sei que... Tá aí, Doug, olha aí, ao invés de você fazer Billy Doug, você faz o Man vs. Food brasileiro. Olha aí, pô. Explorando os podrões do Piniquins. Cara, é muito isso aí, bom. Cara. Eu adoro escutar o pessoal falando, nossa, nunca vi cachorro quente com purê de batata, tem que ter carne moída. E pra mim isso é anormal. E eu queria experimentar, cara. Carne moída? Já ouvi o pessoal falando, não, tem que ter carne molho, moída. Molhozinho de caraca. Lance de americano, cara, colocar chili, né? Não, americano não, coloca uma salsicha num pão seco e não, mostarda do lado. Molho de cachorro quente é o seguinte: carne moída, pimentão, tomate e cebola. Essa que é a parada. Não isso é aonde? Não. É na cidade não, dele, isso. Isso é o verdadeiro. Caraca, velho. Cara, isso é o único... Mas essa que é a parada. Cara, o lance é tudo é caseiro, cara. É engraçado que, por exemplo, em Osasco, conhecido como Oz, né? Oz. Conhecido como Oz. Tava até na propaganda do Ipiranga, cara. Eu não sei se vocês viram aquela propaganda, o cara fica... Ah, tem depois do Ipiranga. Tem depois do Ipiranga, sabe? Aí tem uma hora que ele encontra o pessoal do Mágico de Oz. Aí ele pega e fala, eu tô buscando um coração. Ah, tem no Poço Piranga. Eu tô buscando não sei o quê, tem no Poço Piranga. Aí a Dorothy fala, e o caminho pra Oz? Aí ele, Osasco? Acho que eu lembro disso aí, sim. Porra, meu. Em Oz, o McDonald's, ele demorou pra pegar. Porque lá no calçadão, né, principal, lá do centro de Osasco, né, onde é a parte comercial, que não entra carro, só tem o pessoal andando lá, tem as palmeiras lá. Parece a Califórnia. Igual, cara, igual. É a mesma coisa. Lá, a cada, tipo, 10 passos, tem uma barraquinha de cachorro-quente. E aí, tipo, você paga R$3 pra você nem jantar, aí você vai no McDonald's e paga 15. Quanto você... Não, velho, você tá doido. Yeah. Um dog. Que 15? É, pegou uma sacola 15 era no tempo bom. Nossa, é verdade. 15 é no tempo bom, né? Não, acho que tem uns ainda desses, aqueles minúsculos. Se você quiser o sanduíche completo com batata frita e refrigerante, você não acha mais por 15. Agora, se você quiser só o sanduíche, tem por 7,50, eu vi hoje. Embrulhado no papel, né? Só. Embrulhado, ele tira do bolso e dá, né? Ele tá aqui. Ô, Diego, é daquele que caiu no chão, né? Mas tem uma instituição maceioense que é o passaporte, né? Já ouviram falar do passaporte? Pois é, eu falei com a Vi, ela não conhecia essa nomenclatura aí. Já bem. É o sanduíche tipicamente maceioense. Mas ele tem uma diferença? Eu nunca entendi, não. Ele chamava passaporte qualquer sanduíche lá, cara. Não, pô, ele tem que vir com aquela carne picadinha, maionese. Ele é diferente, pô. Não, eu lembro que lá perto do Centenário tinha aquele o passaporte gaúcho, né? Isso. Que, cara, tinha uns pão pão lá, cara, que eles abriam pra botar o recheio, e o negócio ficava tipo 180 graus, o pão aberto. Você não conseguia. Era muito provável nas primeiras mordidas você não comer pão, cara. Só comer maionese, molho e outras coisas. Caraca. Pô, na cidade de vocês, só uma curiosidade. Quando eu fui pra Cuiabá, cidade conhecida como Inferno. Quando eu fui pra Cuiabá há muito tempo atrás, é que lá, caralho, velho, é quente demais, não tem vento, não tem nada, é tipo Acre, velho. Quando eu fui pra lá, cara, tinha os famosos espetinhos de rua, né? E aí, cara, eu lembro que eu comprei lá um espetinho, e aí peguei o espetinho e saí, né? Paguei o cara e saí, assim, né? O cara, não, calma aí, pô, deixa eu colocar no saquinho. Falei, que saquinho? Aí o cara pegava um saquinho plástico, colocava mandioca cozida e colocava o espetinho dentro e me entregava. Como assim, cara? Aí o caralho, velho, será que isso só tem... Cara, é muito bom, porque você paga tipo R$3 numa refeição. Ah, tem lugar que faz assim. Na porta da minha faculdade tinha um cara que fazia espetinho e ele levava um isoporzinho, um tupperware com mandioca cozida e vinagrete. Aí o pessoal colocava, era isso mesmo, Vivi. Porra, eu nunca mais mandioca isso. É macaxeira ou é aipim, macaxeira. Né, isso. E aí tinha vinagrete também. É. Porra, eu nunca mais encontrei tem isso. Tem uns que dão farofa. É, aqui em Itaperuna, o espetinho geralmente vem com farofa. É, a maioria é farofa. É, aqui em São Paulo também, é só farofa. Mas... Tem a bacinha lá da farofa, lá, e você vai lá e coloca, pronto. É, nossa. Mas não é, são poucos os lugares ainda que dão a mandioquinha e o vinagretezinho. Nossa, lá, que dá mais trabalho, demais, né? Chega... Não sei se tem por aí, nesses lugares. É, a Quinta Peruna recentemente começou... Recentemente não, né? Faz um tempo que começou a ter uns churrasquinhos mais... gourmetizados também, mas cheio de frescura. Mas... Tipo o quê? De picanha? De linguiça? Essas coisas? É, não, de linguiça já sempre teve, tipo, Linguiça cuiabana? Calabresa, não. A calabresa nojenta, né? Sei. Linguiça cuiabana. Eu não sei nem o que é isso. Calabresa sempre teve, assim, né? É aquela linguiça com queijinho que meu pai compra, às vezes. É aquela que a gente fica conversando depois com ela? Não é essa, não. Essa é outra. What the fuck? É, a gente fica rotando. Cara, eu comi um pedacinho de linguiça e a rota até outro dia, cara. Mas esse é o sinal de que a linguiça é boa. É, né? Mas essa linguiça cuiabana é uma linguiça que é feita com leite e tem pedaços de queijo dentro. Caralho. É, e o pior, eu fico lá trabalhando na granja com aquelas máscaras, aí eu arroto e eu fico cheirando, cara. Caraca! Meu Deus. Aqui tem lojas. Mas a gente interrompeu o Ike, né, que tá falando. É verdade, que tá falando de espetinho. Começaram com essa porra desse assunto aí? De linguiça do sei das quantas? Você tá falando dos espetinhos gourmetizados. Fale. É, aí começou a aparecer uns espetinhos com carne de... É, tipo assim, picanha. Cordeiro. Ou com queijo. Caraca, não é pra tanto. Aqui tem. Mas começou umas histórias. Eu acho frescura isso, cara. Nossa, pra mas mim... peraí. O cara que vende espetinho com carne de cordeiro é tipo um loiro de gola ver, né? Não! Mas aí não tem, tipo, loja de espetinho, não tem. Como se fosse um restaurante que só vende espetinho. Rodízio de espetinho. Só que aqui quando você compra espetinho na rua, é o cara com a churrasqueirinha dele ali, todo suado, com o bonezinho branco. É isso que eu penso também. Temperado com asfalto, assim. Mas, aqui perto de casa, Diego, tem um lugar que vende espetinho. Tem? Aqui em Bauru tem uns lugares que é tipo restaurante que tem rodízio de espetinho, sabe? Não desses rodízios já comi espetinho de avestruz. Eita. É gostoso. A riqueza, cara, é outra coisa, né, cara? Que mora... Agora que eu tô na high society. Aí deve ter esses rodízios de espetinho. Do... Não, mas aqui, Vivi, aqui é o seguinte, uma pessoa que tá acostumada a jantar por R$3, eu vou num... Tem uma padaria aqui em cima que a gente chama de padaria ostentação, porque ela parece um shopping. Porque é só uma padaria, aquela porra. Não chama boulangerie, não? Não, a gente tava até comentando aqui. O camarada foi lá comprar a manteiga. Tipo, não tem manteiga, margarina. Não tem essas coisinhas de pobre. Caraca. É só, vixe, é tudo caro. Suco de uva... Não existe. Ah, mas essas coisas, a padaria é caro mesmo. É, a padaria daqui, um litro de leite é, sei lá, R$5, cara. É, lá se você entra com aquele chinelinho havaiana que é meio de pedreiro, O segurança já vem de pé. Tem segurança, Vivi. Ô, Vivi. Caraca, como tem assim, cara? Tem segurança. O segurança fica na catraca vendo você pegar o papelzinho pra entrar. Tem um colega meu, já falei pra vocês, ele até já deu uma entrevista lá pro Gaviteiro, que ele é sobrinho do Alceu Valença. Olha aí, e aí, cara, ele veio passar uma semana aqui com o Alceu Valença aqui no Rio. O Alceu Valença mora lá no Leblon, né? Aí ele disse, cara, a gente desceu de manhã pra tomar um café da manhã lá na padaria. Deu R$90 o café da manhã. Cara, impensável isso pra mim. Caralho. Sim, cara! Como assim, velho? Porra, gente, uma padaria do Leblon, você queria o quê? A Viviane é a rica, né, cara? Não é sou, mas é isso. É que vocês têm que ver o lugar onde vocês estão. Na padaria aqui perto de casa é por vintão. A gente toma café da manhã, eu e o Diego. Caraca, maluco, vocês estão pirados. Aqui em Itaperona a gente pede um X tudo com mostarda e mel e a parada não dá R$11. Mas por que mel? Caraca, mel? Ah, mostarda e mel é o molho. Ah. É, mostarda e mel, bom pra cacete. Puta. Eu imaginei o mel, você botando que nem calda no negócio, assim. Não, pô, mostarda, caraca. É tipo aquele do Subway. Quando... Não, não, é podrão, é podrão. É um podrão aquele... gourmet que tem molho de mostarda e mel. É, cara. A minha moler, ela é de Goiânia, né? E aí, sua moler. A minha moler. Aí quando eu vou pra Goiânia, cara, sério, eu vou lá, falo, não, deixa que eu banco aqui o nosso almoço e tal. Cara, a gente come. Mas aquela comida lá é aquela comida caseira, deliciosa. Aí, tipo, puta, dieta, regime, que porra é essa, né? Foda-se, né? Vamos comer. Aí, pô, tá comendo, não sei o quê. Ah, me vê um suco. Ai, tá calor. Me vê mais um suco aí. Aí na hora que eu vou pagar, cara, dá tipo R$35 tudo. Nossa, os dois muito pratos. Bom isso, né, cara? Aí ela fala, nossa, que caro, nunca mais. Eu falei, o quê? O quê? R$35 eu pago em uma beterraba e um couve-flor em São Paulo, tá maluco? Porra, é tudo R$35 às vezes é só a sua refeição sem o suco. Nossa, velho, eu trabalho em agência de publicidade, o pessoal tem essas manias de, gente, terça-feira, né, gente? Vamos no Whalers, né? Vamos lá, né? Vamos no japonês. É, vamos... Gente, hoje é sachinha, né? Vamos mudar aí, vamos não sei na onde. Aí eu vou, beleza, vamos lá. Aí chega lá, meu, facada na orelha, aquele copo de suco de R$6. Nossa senhora. E caraca, aquele copo pequeno ainda, né? Pequeno, você tem vontade de quebrar e dar na garganta. Cara, você tem que medir o suco pra você não acabar ele antes da refeição, né? De tão pequeno, cara, que é, né? Você tem que dar aquele bolinho, né? Só de nada. É exatamente isso, exatamente. Eu fico... Bauru é uma cidade cara? Acho que não. Depende, comparando com São Paulo. Ah, não, né? Não. Mas comparando com as cidades da região, ela é um pouco. É, tem lugares e lugares. Até a gente chegou a comentar por cima no outro Gavistática lá, né? Que tem um lugar que a gente vai lá, que é o cinema favorito da gente, né? Que tem lá lanchonete também e tudo. A gente consegue, com o cinema, mais o lanche e tudo, a gente paga, às vezes, eu acho que R$25 os dois, né, Vi? Tem cinema aí? Tô brincando. Não, a gente gasta um pouco mais quando a gente resolve comer alguma coisa pra jantar, tipo, gastam R$50 nós dois. Não, não chega a 50 não, Vi. Rapaz, mas eu... também, vocês são só o rádio do Brito. Hã? Chega a R$50 sim, às vezes. É. Depende. Depende do que a gente come. Se a gente resolve comer só aquele sanduichinho wrap lá, não sai nem R$50 mesmo. Então, mas foi isso que a gente comeu, né? É. Você tá supondo que a gente comesse alguma coisa? Ah, não, é porque da última vez que eu fui lá... Nunca que eu a gente pagou R$50 lá. Era é que da última vez que eu fui comer lá, comi comida de comida mesmo. Aí eu paguei um pouco mais caro. Ah, é quando você vai sem mim, você compra as coisas mais legais. Quando, né? Eu vou sem você, eu como comida. Quando eu vou com você, eu compro porcaria. Ah, eu vou comer a comida decente aqui. Girafas. Girafas. O que o Diego come? Vivi, o que o Diego costuma comer? Alpiste? O que é? Ai, come tudo. Sementes. Sementes. Linhaça. Ração de nordestino. Farofa. É, castanho do Pará. Daquele negócio? Chia. Como é daquela capa? Lixia. Chia. Chia. Cara, eu gosto muito de chá, cara, mas quando me vem com aquele chá de lixia, eu tenho vontade de virar a mesa. Assim, sai daqui! Tosso ruim, velho. Oh, meu Deus do céu. Você não gosta de lixia? Não, mas você já comeu. Eu acho que isso responde a fruta. Essa pergunta. A fruta fresca. Nunca comi. É por isso que você tá aí torcendo. Tô só julgando ela. A fruta é boa. Se for tirar pelo chá, né, aparentemente. Não tire pelo chá. Cara, mas é pelo chá bom, cara, porque eu lembro que eu vi aquele chá de maçã com canela, sei lá, que eu vendo a combinação, parece uma coisa tão boa, né, quando eu tomo chá, eu acho uma bosta. Chá mate é bom. Ah, eu gosto de esse tipo de limão. Aí eu vou dizer pra você, eu tô encascorado da pedra no rim, não toma essas porra não. Ah, é? Tem dessa? Eu falo isso pra todo mundo agora, qualquer coisinha que a pessoa fala, né? É o doutrinador, né, cara? É, eu sou doutrinador agora. Produtos industrializados, né? A ICT, porra. Você pode fazer o seu próprio ICT. Não, eu tô falando mesmo? Esse que você compra, pô, na rua. É, não, mas tô falando você fazer o seu. Você pode fazer. Eu vou ver como é que faz. Vou ver como é que faz. É chá preto e limão, só isso. Só, e põe na geladeira e acabou. Caraca, eu vou fazer isso. Mas chá, o pó não é industrializado também? Cara. O pó pode ser meio prejudicial também. É. Não, a erva não é. Não passa, não tem conservante, essas coisas. É, eu vou dar uma atenção nisso daí, vai que eu Se bem que tem uns chás que tem umas consequências meio perigosas também, né, cara? Tem. Tipo, chá verde, se você já tem o organismo um pouco mais acelerado, você tomar, você vai ficar sem dormir, tipo, uma semana. Não. Caraca, eu nunca tive isso, cara. Porra. O pessoal, olha, toma café agora, você é doido. Durmo. Ai, é porque também eu trabalhei à noite. Mas quanto de café você toma no dia também, cara? Seu sangue deve ser café, né? Não, eu não tomo tanto café assim, não. É que teve uma época que eu trabalhava à noite de peão, aí trabalhava das 9 acho que às 6 da manhã. Porra. E aí, pô, tinha hora que você ficava meio, né? Aí eu tomei muito energético, cara. Só que eu tomava pra esse refrigerante, aquela porra. Não ficava acordado, ficava com sono mesmo jeito. Eu acho que não funciona, não. É, você não sabe a comparação também. Se você não tomasse, você entrava em coma também, né? É engraçado, vocês falaram de... A Vivi falou da lixia aí, que a fruta é boa. Aí eu falei que o chá é uma merda. Tem, tipo, sei lá, suco em pó de manga. Cara, eu só falto ter vontade de dar um gumitinho, assim, no copo, cara. É esquisito mesmo esse negócio. É horroroso. É e a manga, o suco de manga natural é delicioso, cara. Muito bom. É muito bom. Aí tem coisas assim que, puta, que é industrializada que é uma merda, né? Porra, aquela sopa em pó. Porra, aquilo é muito ruim, cara. Ah, cara, rapaz, sopa em pó eu nunca experimentei, não. Mas eu acabei tendo que me acostumar com algumas paradas meio merdas dessa por causa da dieta que eu entrei fazendo um tempo atrás, né? Tipo, cocô em pó. Cocô em pó, é uma bosta. Só que em pó. Não, mas tipo, esses suquinhos em pó mesmo que não tem açúcar, que não tem não sei o quê. O pior é até que eu achei gostoso, assim, inicialmente, sabe? Cara, isso tá perdendo rim, cara. Porra, vai tomar pedra no rim, cara. Sim. Vou começar a tomar água só. Aí pega o Fábio, vai chorar. Eu faço, eu só tomo água hoje. Mas água é da torneira, porque da torneira da pedra do rim. É, suco. Nem aqueles maguari, aqueles. Não. Vai, compra polpa congelada. Cara, mas esses de caixinha não tem muito sódio, né? Mas tem conservante pra caralho. Ah, o conservante também. Acho que tem eu acho que você tá sofrendo de estresse. Pós-traumático. É isso, estresse pós-traumático. Você caiu num balde de suco industrializado quando era criança? Como é que... Não, eu caí num balde de lasanha industrializada. Ah, mas também, cara, eu já falei, essa daí ela tem 50% do sódio permitido você tomar no que dia, 50? Né? 50? É quase 100 essa porra. Ah, não, é 50 porque a gente pega. Eu como metade, né? É, se você comer metade. É verdade, ele fala lá que é... Ah, lasanha? Tá vendo como os caras são safados, cara? Eles botam assim, 50% e falam assim, depois tem um asterisco dizendo assim, isso é valor referente ao... 50% por porção. É, aí você fala, a porção é metade. É pra não colocar lá que o negócio é 90%, 100%, né? Aí eles falam que a porção é metade da caixa, né? É, cara, é igual aqueles biscoitos, aqueles cookies de... Que você compra em pacote, saca? Uhum. Tipo assim, você vê a quantidade de carboidrato diário, é tipo 20% por porção diária. Aí você vê a porção diária, é 2 biscoitos, cara. Eu tava comendo. Quem que come 2 biscoitos só desses aí, né, cara? Não, eu como 2 pacotes. É, porque eu como o resto, né? Só se for. Não, esse cookie, cara, eu calculo por pacote. a unidade é o pacote. O próprio cookie, menino, não é difícil. Eu acho que eu tenho muita sorte de não gostar tanto assim de coisa doce, porque senão era pra eu ser um ogro. Isso que eu já sou grande. Mas sei lá, eu seria tipo João Gordo 93, saca? 93. No auge do rato do porão, assim, né? Garganta toscolo, né? É, nossa senhora, velho. Eu seria muito ogro, porque, tipo, eu como, sei lá, traquinas. Eu como duas e já fico, nossa, não quero mais nada. Mas traquinas é foda também, né? É tipo bolo, mesma coisa, bolo, refrigerante, não bebo mais refrigerante. Acho que refrigerante é uma parada que eu também eu consigo maneirar tranquilamente também. Cara, eu vou te dizer... Eu admiro a força de vontade de vocês. Eu não bebo mais refrigerante também, não. E eu vou te dizer uma coisa, o que faz você perder peso é cortar doce, cara. Pois é, com certeza. É por isso que eu perco peso pra caralho. Caraca, eu vou te falar quanto... Sabe quanto que eu peso? Eu vou te falar aqui. Fala aí. Só pra você. Sabe quanto que eu peso? Sabe qual é o meu tamanho em peso? Sabe... Massa. Vou falar, hein. Falar, dá a fórmula aí pra gente calcular. Ó, é mais de 100, hein? Óbvio, né? Eita. Agora, vamos começar um leilão agora. Quanto você acha que eu pego? Vai, Diego, vai. 115. 115? Ai, que ai, qual que é? Deixa eu olhar aqui o seu Facebook, pera lá. Olha aí, pode olhar. Deixa eu ver, primeiro qual a sua altura? 1,85. 1,85? 120, então eu vou chutar um 125. Olha lá, Fábio da Rai. Quanto? 125, 130. Vivi. Galera só aumentou. É, né? Todo mundo daqui a pouco eu vou chegar em mil aumento. 180, né? 105, 105, Doug. Não. Nossa é tanto senhora, assim. eu com 105, eu saio na rua sem camisa e volto pra casa com beijinhos no pescoço, marcas de batom no pescoço. Que horror! Eu tô 135! Maluco. É muita coxa, né? Pra ser sexy. É um popote muito bem redondinho. É tudo muito bem distribuído, né? Mas aí, por isso que eu fico falando, nossa, ainda bem que eu não sou viciado em doce. Porque, meu, que tamanho que eu ia ser? Mas, cara, assim, tu tá morando em São Paulo agora. Tua vida é muito corrida, assim, de só comer porcaria? Ou é porque é só constituição física que é assim? Cara, eu acho que é um pouco da condição, mas o fato de eu estar morando aqui, pra cá, pra esses lados... E quando sai da casa da mamãe, né? Já viu, né? Então, agora que eu tô morando aqui com mais dois amigos, a minha vida ficou mais saudável, cara. Pô, você é o contrário. Ainda foi na contramão. Não, então, porque eu fico me policiando também. Por exemplo, o pessoal acha que vai vir aqui em casa e vai ter um estoque de miojo. E a gente quase não compra miojo. Eu sempre, tipo, tento comprar bastante salada, aí coloco lá, guardo bonitinho. Agora eu tô fazendo a minha comida, aí eu vou ver as receitas, tem muita receita de salada, que é fácil. E é mais barato também, né? Aí eu já, pô, faço minha comidinha, vou na academia, volto do trabalho e vou pro trabalho a pé, né, quando dá. Então eu sempre tô fazendo exercício. Quando eu ia pra Osasco, tipo, entra no busão, e depois para na porta de casa, aí chega pra jantar, minha mãe, ai, filho, desculpa, fiz pouca coisa, só tem um frango, essa linguiça, como essa carne de porco aqui de ontem, ai, essa sábado também sobrou essa lasanha aqui, come a lasanha, vai estragar, come isso aqui. Cara, é uma pressão, né, cara, vai estragar, come isso. Vai estragar isso aqui, come. Eu vou te dizer, quando eu vou pra Maceió, porra, mãe... Gosta de dar uma cevada, viu? É, né? Sabe o João e Maria lá, aquela história? Que... Cara, minha mãe é a mesma coisa. A mãe do Diego é a mesma coisa. Cara, a gente chega lá, cara, chega na casa dela, abre a geladeira, tem um monte daquelas garrafas. O que é aquilo achocolatado lá, viu? Aquele... Qual? Não sei se é tipo um soufflé, sei lá o que é. É tipo uns todinho de, sei lá, 500ml, tem um monte de garrafinha. Ah, Nescau, né? Nescau, soufflé, aqueles de garrafinha, sabe? É, que é maiorzinho assim. É alpino aquilo ali? Caraca. Alpino. Também. Esse é o problema de... Quer dizer, não é um problema, né? Quando você sai da casa dos seus pais, você não é um problema, é uma solução, visita, né, cara? Você vira visita de luxo, né? É. Na casa dos seus pais. O pai fica com ciúme. É, nossa, fica... Meu pai, cara. Meu pai só fala pra mim... Ele fica meio bolado. Sua mãe, cara, só faz essas comidas quando você tá aqui. Nossa, mas... o irmão do Diego fica assim... É, porque o Dieguinho tá aqui, olha aí. Não, meu irmão quase colocando comida no bolso, né, cara? Vamos aproveitar, né? A última vez que fui na casa da minha mãe, ela ficava me ligando 9 da manhã. Eu nem sonhava em acordar, ela ficava me ligando. Sempre assim, ela fica mandando mensagem. Aí eu atendo, o que que é, meu Deus do céu, deixa eu dormir, hoje é sábado. Você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Porque aí eu vou fazer comida. Porque você vai vir? Que ela manda no WhatsApp, né, cara? Aquelas mensagens lá. É, a minha mãe manda mensagem assim, não sei se o pessoal tá ligado. A minha mãe manda mensagem assim, ó, Aiken, se liga aí, ó. Uh-huh. Manda assim, ó. Fi, não esquece de... A mãe tá te esperando. Você já... É assim que a mãe dele manda mensagem pra ela. Ela manda assim. E é sempre os negócios uhum. importantes pra caralho. Vi, você ficou sabendo que a... Ai, ai, droga. Falei, mãe, termina os áudios. Ai, eu não sei apertar esse negócio. O WhatsApp. Aí chega lá, teve um amigo meu que eu tive que brigar, mandar, ele escrever a porra da mensagem. Que era assim também. Pô, cara, eu vou te dizer, se eu morasse cortada? Perto de casa, meu amigo, eu ia... Porra, acho que todo dia eu tava lá, cara. Nossa senhora, cara. Eu quando parei, falei, porra, vou fazer uma reeducação alimentar, né? Tipo, porque era pra eu estar, acho que, bem mais gordo, né? Aí eu falei, não, beleza, vou fazer uma reeducação alimentar e vou manter essa faixa de 130 quilos aí até começar a fazer exercício. Começar assim, né? Começar bem, né? Vamos ficar no 130. Quanto peso ideal seria quanto? 110? Cara, eu acho que é isso. 110. 90, não sei. Não, você tem 1,80m. 1,85m. 85 a 95. Nossa senhora, eu vou parecer... Não deixa o rapaz mais deprimido, não. Eu vou parecer o Diego. 130, vai. Vai aos poucos. Vivi, a minha batata da perna é, sei lá, o seu tronco. Aí, Aiken, tu diminuiu? Rapaz, eu dei uma diminuída boa. Tipo assim, o Doug falou que ele tem 1,85, né? E tá com 130. Imagina que eu era o Doug, só que com... 1,68. Meu pai eterno. Sério, cara? Chegou eu não cheguei a passar dos 100, não. Eu não cheguei a passar dos 100. Mas, cara, um cara com 1,68 de altura, pesar 94 quilos, cara. Calcule o campo gravitacional exercido. Você tinha aquelas as coxas tudo assada. Ó, teve uma época aqui que era, cara. Era sinistro. Mas hoje, especificamente, neste dia, eu baixei pra 74 quilos já. Caraca! É, 20 Pô, quilos. Eu preciso baixar. É, e eu não tô na academia, né? Faz mais de um mês que eu não tô na academia por causa de grana, mas eu tô precisando voltar e é tenso, cara. Nossa, eu fui mostrar foto antiga pra galera do trabalho... Aí o pessoal, nossa, você pesava quanto aí? 80? 80 não, 70? Eu falei, gente, pesava 110 quilos. É foda, cara. O é camarada, quando ele é alto, assim... Felizmente, eu ainda tenho uma massa muscular boa, assim, né? O pessoal fala, você não é gordo, você é forte. É forte. Tipo o Cartman. É. Mãe do Cartman. Pô, cara, eu vou te dizer que... Eu consegui dar uma baixada boa no meu peso, mas é difícil pra caramba, cara. É muito difícil, velho. Mas você não era gordo não, né, cara? Não, cara, mas assim, eu tenho uns 73, eu acho, 74. Eu cheguei a pesar 80. Tipo... Tá muito acima. Não é muito. Mas, porra, dá vontade de comer muita porcaria, cara. Muita porcaria. É foda você se segurar, é muito difícil. Ah, eu dou uma maneirada agora, velho. Antigamente era... Nossa, eu quando eu trabalhava em casa, desenhando em casa, meu Deus do céu, tinha dia que era tipo 3 da manhã, eu, caralho, esqueci de jantar. Aí desci, esquentava a comida e comia. Ô, velho, mas esse negócio de comida, eu não sei vocês, mas o meu problema assim, é o impulso pra comer, mas eu não tenho impulso pra comprar, sabe? Se eu vou no mercado, eu tenho que comprar lá as coisas. Ah, não, isso aí. Vou no corredor também. Lá de chocolate, tenho que comprar as coisas. Então, é um segredo é esse, cara. Se você não compra, se você tiver com vontade de comer em casa, não tem jeito, né, cara? É só um problema assim, é quando você mora com outra pessoa e outra pessoa compra, aí você você não comprou, tá no Angu, você vai lá e come da outra pessoa. Não, então, mas aí você tá fazendo o problema acontecer, né? O que é que eu falei? Meu impulso é pra comer, não é pra comprar. Agora, se a Vi chega assim, se você não quer comprar o chocolate, eu vou comprar pra mim. Não, aí eu vou comer o dela, entendeu? Esse é o pior tipo de pessoa que existe na face da Terra. Você fala assim, eu vou pedir uma batata frita grande, você quer batata também? Não, não quero não. Aí ela vai e come a sua batata frita. Você tá falando de mim, cara. Pois é. Ainda, cara, a gente só é amigo porque a gente não se encontrou pessoalmente. Que isso? Vocês nunca se encontraram, gente? Com não. Aiken, não. Tá de sacanagem, gente. Eu já encontrei a Vivi e o Diego, mas o Aiken não. E a gente mora no mesmo estado, né, cara? Cara, a gente mora mais perto do que ele. Caralho. Cara, porque o dia que você pegar a minha batata frita, depois de você falar que você não quer a batata frita, eu vou furar os seus olhos, cara. Ah, mas ele não faz isso com os amigos, não. Ele só faz isso com a esposa. Porque não teve oportunidade também, né, cara? Caraca. Tudo depende da ocasião. Já sabe, aí. Eu vou na casa da minha sogra, como chocolate e deixo a caixa vazia lá ainda. Nossa, eu fiquei puta. Eu cheguei na casa da minha mãe, tava com vontade de comer um doce, abri a geladeira e falei, olha, ainda tem chocolate. Na hora que eu peguei a caixa, não tinha um chocolate lá dentro. A caixa é tipo o contorno do corpo, só em giz, né, cara? Ali. Caraca, vou dizer que eu já fiz muito isso, de pegar aquela caixa de bombom, comer e deixar tudo saquinho lá dentro, a pessoa não tem nenhum dentro do saquinho. Isso é muita sacanagem. Podia encher de mariola, né, cara? Alguma coisa que... Sacanagem. Bom, na cidade de vocês, eu sei que, né, eu vou fugir um pouquinho mais ainda da pauta, mas a gente volta rapidinho. Só não, depois eu mudo. Qualquer coisa tema. A gente muda o tema, é isso aí. O vinagretezinho lá, que dá mais trabalho, demais. Né? Chega, minha barriga tá embrulhando. Nossa, tá bom de noite. Quero comer churrasco, né? Ah, eu queria um churrasco, uma macaxeira agora. Rapaz, é bom, é maravilhoso. Uma garapa, vixe, um litro de garapa. Aí corta, tá eu tendo um AVC aqui. Meu áudio tá normal ainda? Ih, ficou, começou. Ah lá, vou ficar mal. Nossa, cara, é cronometrado mesmo. É, foi outra coisa, né, cara? Ah, velho, mas eu tô vendo aqui, eu acho que até falou bem já, até. Não teve nada a ver com o assunto original, vou ter que mudar depois. Vai, Fábio, compra o Mac mesmo, pô. É? Tá aparecendo a bolha lá. Computador do mundo. E aí, pessoal, mais um Cabeça Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. Cada vez mais cansada, né, Vivi, você, né? É. Ai, ai, ai. Então, hoje a gente teve... Primeira coisa, antes de mais nada, esse mês que passou, tivemos dois Cabeça Estáticas, Vivi. Verdade. Para vocês que não acompanham tanto a nossa página do Facebook, nosso feed, nem nada, tivemos, uma semana depois do Cabeça Estática 87 sobre preconceito, tivemos um bônus. Chamado de Gavi Estática Mais, ou como a Vi gosta de... Gavi Estática Plus. É, que a Vi é muito chique, muito rica, como foi mostrado nesse programa que vocês acabaram de ouvir. Que ela tá rindo, ela não deve nem lembrar, que faz tanto tempo, né, que a gente gravou. Eu não lembro, não sei, mas... tô com calor, tô cansado. Não tô pensando direito. Tô falando muita merda hoje. E o que é o Gavi Estática Mais? A gente pensou o seguinte, vez por outra acontece de a gente pensar em algum assunto mais pontual, ou um assunto que simplesmente não bate com os outros participantes, né, e a gente acaba não conseguindo reunir todo mundo pra gravar, né. Como já aconteceu no passado, eu tava querendo gravar um Gavi Estática especial sobre Mamonas Assassinas, e ninguém quis gravar comigo, né. Se tivesse o Gavi Estática Mais agora, eu poderia chamar alguém interessado pra gravar rapidinho. E o que foi que aconteceu? Coincidentemente, né, eu tava até querendo já gravar um episódio especial sobre Dark Souls, como eu comentei no Gavi Estática 87, que eu queria falar sobre esse assunto, né, tava pensando até chamar o Caio Braga. Só que, coincidentemente, aconteceu um episódio lá no... com o Fábio, né, no Facebook, que ele se manifestou lá em uma postagem do Luciano Pires, e teve uma galera que malhou ele, e ele tava meio nervoso, a gente falando no WhatsApp sobre isso, né. E a gente começou a se empolgar tanto com o assunto, disse, pô, tá aí, né? Acho que é a chance de a gente estrear o formato do Gavi Estática Mais, gravando um pouco sobre esse caso que aconteceu com você, Fábio. Aí a gente gravou, foi uma gravação decidida de última hora, isso nunca tinha acontecido, né? Aí a gente pensou, pô, vamos gravar, né? E foi assim, papo. Foi. Tipo, a gente decidiu meia hora antes, vamos gravar sobre esse assunto. Assim que o Fábio chegou em casa, a gente gravou rapidinho e ficou um programa legal até. A repercussão foi legal da galera, todo mundo gostou, né? A gente teve feedback muito bom. Isso, não vi ninguém falando mal ou achando assim. Que... Teve? Aquele moleque. moleque lá. Ah, é verdade. A gente teve um troll lá, né? Que depois ele falou que nunca mais ia voltar e, pelo jeito, até agora não voltou, né? Não, mas depois que ele falou que nunca mais ia voltar, ele ainda voltou. Ah, é verdade. Só que ele voltou xingando a galera, aí eu marquei como spam. Aí eu não sei se agora bloqueou ele, não sei como é que funciona o ele nosso sistema. Ele vai pra caixa de spam. Aí como o nosso spam tá sempre muito cheio, eu limpo sem olhar. Então, mas será que ele não consegue mais comentar? Não sei. Acho que consegue. Só que enfim, ele não vai, ele nunca mais será citado. Então, escutem lá, caso vocês tenham passado batido. Mês passado teve dois Gavetas Táticas, o 87 sobre preconceito, e esse Gavetas Tática mais o primeiro que a gente teve, sobre a ignorância na internet, né? É, e outra coisa, a gente ainda não tem uma periodicidade pro Gavetas Tática mais, pode ser que tenha todo mês, pode ser que tenha mais de um por mês, e pode ser que também que não tenha nenhum por mês. Então, vai ser um bônus mesmo, né? Quando tiver, aproveitem aí, espero que vocês gostem. E antes de a gente ler os e-mails que a gente teve bastante e-mail, bastante comentário, né, nesses últimos dois Gavetas Táticas. Fiquei muito feliz com o feedback, né, não esperava que ia ser ia ter tanto e-mail, tanto comentário, né, comentários bem relevantes, inclusive, né. É verdade. Vários. Eu acho que todos, né? Praticamente. É, praticamente todos, assim. A gente tava reclamando, né? Que o pessoal não tava comentando muito. Foi. Aí a galera comentou bastante, assim. Eu gostei muito mesmo. Foi muito legal. É. E antes de a gente começar a leitura, então, de e-mails, eu queria fazer uma nota aqui breve. É que um ouvinte, não sei se ele é ouvinte ou simplesmente achou a gente meio que por um acaso, não sei. Mas o Túlio Ulloa, é isso mesmo? É, o Túlio Ulloa, ele mandou uma mensagem pra mim no Facebook falando que ele tá com uma pesquisa que ele tá fazendo lá pra um projeto da faculdade dele. Aí ele pediu uma força e tem uma pesquisa que tem meio a ver com podcasts, então eu achei, por que não, né, divulgar aqui, que ele tá pesquisando sobre fones de ouvido, né, a maneira que você usa fones de ouvido. Eu acho que a maioria das pessoas que escutam podcast escuta através de um fone de ouvido, né? Então a gente vai deixar o link da pesquisa aí. É bem rapidinho, acho que é uma meia dúzia de perguntas falando assim, que tipo de fone você gosta, se você tem uma preferência e tal, esse tipo de coisa. É rapidinho, em 5 minutinhos você responde lá. Então, dá uma força pro cara, ajudar lá na pesquisa. E acho que a gente pode já partir então para a leitura de e-mails, que tivemos muitos e-mails, inclusive muitos e-mails bem longos, né? Tive que dar uma cortadinha assim de leve, mas eu tentei deixar a essência de todo mundo, justamente porque foram e-mails bem relevantes, então eu tentei deixar o máximo do conteúdo do e-mail possível, mas achei melhor cortar um pouco dos e-mails do que cortar um e-mail inteiro, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Que eu sempre dou uma resumidazinha nos e-mails. Então, aqui, sim, primeiro e-mail do Adriano. Olá, Vozes das Gavetas. Sou Adriano de Belém do Pará. Não sou médium nem médico, sou o Mormon. Lembram? Eu lembro dele. Eu não sei se eu lembro. Eu lembro que ele falou... Nossa, passarinho agora ficou maluco. Caso vocês não tenham notado, a gente tá gravando de... Vou fazer a desculpa aqui. Caso vocês não tenham notado, a gente tá gravando aqui de janelas abertas, né? Durante o dia, aproveitando uma folguinha que eu tive. E o problema do calor é esse, né, cara? E a gente mora aqui no meio da selva, né, Vim? É que a gente tem uma selva ao lado. A gente tem uma selva aqui do lado de casa e a natureza tá aqui, né? A então, natureza é bonita. Pois é, hoje a gente tá gravando na natureza. Então, apreciem os passarinhos. A gente não tem muitos ouvintes mormos, eu acho. Então, deve ter sido ele que mandou um e-mail uma vez. Primeiramente, gostaria de explanar minha tristeza de não termos no último podcast a presença do ninja das profundezas, Ike Frost. Gostaria muito de saber qual a opinião dele sobre tudo que vocês falaram no último Gavetas Táticas sobre preconceito. O tipo de preconceito que quero comentar é o que foi citado no início do programa, os fanáticos xiitas de sites de entretenimento. Não consigo compreender o porquê do endeusamento que certas pessoas têm por outras pessoas, sites e opiniões. Esse fanatismo é tão doente que transformam esses zumbis em uma horda de haters que em nada acrescentam na rede. Concordo com o Fábio. A responsabilidade é sim dos formadores de opinião, pois se abster de dar uma opinião é estar do lado errado. Se os zumbis descerebrados só reagem por instinto e por isso se dirigem para o mal, então que seus criadores os direcionem para o bem. PS, Diego, seja um homem, lave suas próprias cuecas. Mas não sou eu que lavo as cuecas do Diego, não, gente. É a máquina de lavar. Inclusive, eu até fiquei meio com medo de ser mal interpretado aquela piadinha do final. Mas, cara, eu até pensei, até tinha falado com a Vi, será? Acho que eu vou tirar isso. Mas foi tão natural, cara, que a gente grava meio perto da cozinha, né? Então o barulho da máquina lavar vem muito pro H4. A gente tava só esperando acabar a gravação, né, pra ligar. É, porque precisa lavar roupa, né? E coincidiu muito, depois de um Gavetas Táticas inteiro falando de machismo, a Vi falando, pedindo permissão para lavar as roupas. Mas ninguém. O único comentário que teve foi o do Adriano mesmo. Então acho que ninguém levou a mal, não. É, o próximo e-mail que a gente recebeu aqui é do Jonathan, de 21 anos. Ele diz: olá, pessoal do Gaveteiro, tudo em ordem? É triste que o mundo no qual vivemos ainda é cheio de medos e preconceitos. Não consegui conter minha indignação ao ouvir alguns dos relatos narrados no cast, como o caso do Fábio, separado pela polícia na Espanha. Já tive amigos que foram parados aqui por policiais sem nenhum motivo a não ser a evidente discriminação. Acredito que só quem já passou por isso sabe o quão humilhante e revoltante é essa situação. Faz você se sentir repugnante pelo simples fato de existir. E o que mais me deixa revoltado é a postura que muitos assumem de tentar arranjar sempre uma justificativa para o ato preconceituoso. Coisas como, é maneira de dizer, ou ele já é velho, etc. Citarei um caso que acho oportuno mencionar, pois se trata de uma figura conhecida e que é gosto comum entre nós, H.P. Lovecraft. Eu adoro as obras desse autor, para mim é horror como deve ser. Graças ao seu talento, já vi muitos fãs em blogs e podcasts defendendo que Lovecraft não era uma pessoa preconceituosa, mas sim um homem de seu tempo. Um coitadinho, ignorante, nesse sentido, blá blá blá. A verdade é que a paixão por tais obras acaba impedindo muitas pessoas de enxergar que o autor tinha opiniões repugnantes e inaceitáveis. Lovecraft era um racista assumido, defensor de Mein Kampf, que é aquele livro do Hitler, né? Uhum. Apenas para ilustrar, deixo um trecho de uma carta em que o autor relata uma visita que fez a Chinatown. Cara, ler Lovecraft é meio complicado, mas vou tentar aqui. Abre aspas, né? Eram adumbrações monstruosas e nebulosas do pitecantropoide e do amébico. Cara, o cara até para falar numa carta escreve daquele jeito, né? Vagamente moldadas a partir de algum lodo fétido da terra corrupta, deslizando e escorrendo de um lado para o outro nas ruas imundas, ou para dentro e para fora de janelas e portas com movimentos que não sugeriam nada além de vermes infestadores ou das coisas inomináveis nas profundezas oceânicas. Cara, o cara tá foda mesmo, né? Falando quase como se fosse uma coisa cutuliana, realmente. Quem dera que uma misericordiosa lufada de cianogênio pudesse asfixiar todo aquele aborto descomunal e acabar com a miséria e purgar a região. Fecha aspas. Os dois parágrafos citados são tão absurdos que é compreensível que o leitor creia que se trata de um relato ficcional. Ele estava se referindo aos chineses ali de Chinatown. Será que talvez existe uma possibilidade de ele estar se referindo ao cenário como um todo? Porque... dos imigrantes? Não só dos imigrantes, mas por causa das esculturas, dos ídolos que eles têm. Porque... é ignorância, é diferente, né? São coisas diferentes. Tipo, tem que é... eles são shintoístas, né? Então tem divindades de super diferentes do que a gente tá acostumado, do que um cristão convicto branco tá acostumado a ver. É, tudo bem que isso não justifica, não, né? Não justifica. Ainda a ignorância é muito foda. Sim. Inclusive, o Jonathan, ele tinha comentado aqui, né, que o pessoal que costuma defender Lovecraft é... fala que ele não é preconceituoso, porque ele é um homem do tempo dele. Eu já tenho uma opinião mais equilibrada, cara. Eu acho que é as duas coisas. Ele era preconceituoso... assim, eu não sabia que ele era, na verdade, né? Pelo e-mail do Jonathan, né? Eu acho que, então, ele era preconceituoso, mas também era um homem do tempo dele, sabe? Eu acho que você não pode... uma coisa não anula a outra. Ele pode ser as duas coisas, simplesmente. Porque, às vezes, eu me pego pensando, né? Se eu já fiz algum comentário preconceituoso em várias ocasiões da minha vida, né? Por ignorância mesmo... então, muitas vezes eu fico me perguntando assim, cara, se eu, de repente, eu sendo o homem branco, heterossexual, blá blá blá, aquele papo todo, eu fico pensando, se eu tivesse nascido, sei lá, no auge da era da escravidão, eu sendo, sei lá, filho de senhores de escravos, cara, como será que eu ia reagir à escravidão? Eu não sei se eu seria totalmente livre de preconceitos e... talvez você achasse uma coisa normal. Sim, e talvez eu tratasse, em uma ocasião dessas, eu tratasse o negro como um ser inferior, não sei, cara. Por isso que eu sempre tento ter uma postura assim, sempre questionando, né? Mas, ao mesmo tempo, também tentando me colocar no lugar. Agora, é claro que nada se justifica, porque, afinal de contas, mesmo na época da escravidão, sempre tiveram pessoas que eram contra, né? Mesmo que fosse uma pequena minoria, sempre teve. Então, quer dizer que não justifica, realmente, né? Mas é interessante, assim, a gente ficar pensando, né? Será que eu, em determinada época, determinada ocasião, se eu faria uma coisa diferente, né? Fica aí o questionamento pra vocês refletirem. Aí ele só conclui aqui o e-mail falando: gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast que escuto há tanto tempo, de forma um tanto anônima. Espero que continue com esse trabalho. Abraços. Um abraço pra você também, Jonathan. Próximo e-mail aqui do Everson Dutra. Olá, pessoas, me chamo Everson. O episódio 87 foi o primeiro que eu escutei. Achei o podcast de vocês excelente, tanto na qualidade do som quanto no conteúdo. E resolvi escrever esse e-mail porque no cast vocês comentaram em um episódio lá atrás que um de vocês disse ter feito um comentário homofóbico e tal. Então lembrei de quando eu era da sétima série e era um racista. Cheguei uma vez até a ofender um colega de sala em voz alta e, pelo que me lembre, nem fui advertido pela professora. Acho que naquela época não tinha tanta intolerância ao racismo como atualmente. Felizmente me curei desses pensamentos ridículos, sou um cara totalmente mente aberta e odeio qualquer tipo de preconceito, seja ele racial, sexual ou religioso. Olha aí, mais um caso de pessoas que, ignorância mesmo e pelo contexto da época, tinham uma opinião idiota e se libertou disso, né? O próximo e-mail aqui, e-mail bem curtinho, e-mail da Lohane. Ela fala: descobri o podcast de vocês há pouco tempo, mas já me encantei. Sou uma jovem nerd e ainda em aprendizagem e vocês estão sempre alegrando minhas tardes. Obrigada. Olha aí, uma frase. Obrigado você pela audiência, Lohane. Próximo e-mail, Vinícius Inácio Basílio. Olá, galera. Curti muito o cast, as opiniões foram interessantes. Esse negócio de fã sempre tem os chiitas. Odeio esse tipo de pessoa tão extremista. Ele tava falando do caso do Jovem Nerd lá contra o caso lá da Pink Vader. Achei maneiro o Alexandre ter dado desculpas para a moça, mas faltou uma melhor comunicação com os ouvintes. Às vezes as pessoas acham que estão ajudando, defendendo seu ídolo, mas não percebem o erro. Esse meio foi um dos que eu tive que cortar bastante, porque ele falou bastante coisa mesmo, que ia ser um bloco de notas só sobre o e-mail dele, né? Por isso que eu tive que dar uma cortada. Aí ele faz aqui um comentário sobre racismo. Em um episódio de South Park, onde na bandeira da cidade havia dois homens brancos enforcando um negro. Quê? A bandeira da cidade lá do... Pelo jeito é isso. Ah, a bandeira da cidade de South Park é essa? Pelo jeito é, né? Acho que são dois brancos enforcando um cara negro. O chefe se sentiu muito ofendido e fez a cidade se dividir em duas. A galera que queria mudar a bandeira e a galera que queria manter, pois era algo patriótico. Meio que relíquia ou algo assim. As crianças do desenho viram apenas três homens na bandeira, não ligando para a cor. Eu acho interessante isso, né? Que eu acho que o foco desse comentário dele é que, tipo, a criança não entendia por que estavam brigando. O quê? Beleza, tem dois homens focando no outro. Sim. Independente da cor, é interessante, né? Que a criança não nota, né, essas nuances, assim. Tudo bem que, acho que duas pessoas enforcando um a outra, mesmo se fosse dois brancos enforcando outro branco, acho que ainda é uma coisa meio ruim. Acho melhor mudar nessa bandeira. O próximo e-mail que a gente recebeu foi do Igor Maciel, de 31 anos, Maceió, Alagoas, advogado, professor de direito e tio do Luke. Meu irmão. Faltou falar isso. Né, porque depois que uma criança nasce, né, os pais param. Os pais param de ser lembrados. A criança rouba atenção. Caramba, que porra foi isso? Porta. Isso foi uma porta, eu achei que tinha um carro batendo. E ele diz assim: olá, engavetados, excelente tema, o vigilantismo é crime. No caso, o Igor ele já tá mandando um e-mail referente ao Gaveta Estática Mais, né? Não é o de preconceito, é o de negócio lá da ignorância e tal, né? Na internet. Aí ele fala: o vigilantismo é crime, assim como a ameaça e a lesão corporal. Concordo com a opinião trazida no último cast por Diego e Fábio, sempre sensatos nos comentários e análises. Todo e qualquer julgamento deve ser despido de parcialidade e passionalidade. O que é aquilo que a gente comentou lá, eu e o Fábio, né? Que a galera acha que pra um julgamento ser justo, você tem que ser vítima daquele crime, né? Quando, na verdade, isso pode dar tanta merda, cara. Que você nem imagina. Despido de parcialidade e passionalidade. Senão, não há um julgamento, e sim a vingança. É por essa razão que o Estado institui o poder de polícia, fiscalização, através do Ministério Público, e sentença a pessoas específicas, destacadas da grande população. Inclusive, a cultura pop nos presenteia com a recorrente visita ao tema, vide Cavaleiro das Trevas, Guerra Civil, Marvel, Watchmen e trocentos outros, onde é exposta a criminalização dos justiceiros / milícias e a opinião pública sobre o assunto. E foi uma coisa que até quando a gente tá falando lá dos arrastões, eu e o Fábio, e a galera querendo fazer uma milícia, eu nem tinha feito a relação com o Watchmen, faz todo sentido mesmo. Se somos falhos na escolha consciente entre aspas, né, de nossos representantes, avalie no julgamento de alguém em um momento de tensão e estresse. Mais uma vez, parabéns pelo cast e por fomentar uma discussão de onde deve surgir reflexão e aprendizado. Que a força esteja com vocês. Muito obrigado, seu advogado. Ele tá escrevendo que nem professor. Tá escrevendo melhor, viu? Porque ele quando escreve como advogado, aí... Ainda bem que ele escreveu então como professor. Ele tá melhor, esse menino. Tá mais humilde. Tadinho. Tadinho, não fala assim. É. Próximo e-mail aqui do Saul Albuquerque, 29 anos, de Pernambuco. Aloha, traças. Ele não falou a cidade. É dali. Pernambuco. Pernambuco, não é tão pequenininho. É. Aloha, traças. Sou um ouvinte novo, que chegou por indicação do Tourinho do Pauta Livre News. Pauta Livre News, velho. Sempre tem que descambar pro cocô, né, velho? Caras, muito bom o podcast de vocês. Indo direto ao ponto, não conhecia o Anticast e fui lá ouvir o programa, para ter como base antes de ouvir o Gavestático 87. O tema foi muito importante, porém achei que eles pecaram na forma de abordá-lo. Ficou como se tivessem usado o cast apenas para atacar o Jovem Nerd e MRG. Um pouco diferente da postura de vocês, que conseguiram explanar o tema sem atacar ninguém. Parabéns pelo ótimo trabalho. Muito obrigado, Sal. Eu até fiquei meio assim, meio receoso, se pareceu que a gente tava atacando o Anticast. Eu acho que não, acho que ele foi meio equilibrado, né? Eu fiquei muito satisfeita, na verdade, com esse programa que a gente gravou. Achei que a gente não chocou, não ofendeu ninguém. É, inclusive, apesar de eu, particularmente, não concordar tanto com a abordagem do Anticast, eu acho que foi bem importante mesmo, sabe? E outra, é uma coisa que o pessoal costuma falar, eu acho que eles mesmos falaram isso, que, tipo, os oprimidos estão sempre acostumados a ter o dedo apontado para eles, né? Então, por que não apontar um pouco o dedo, né, pro outro lado, né? Eles que têm todo o direito de apontar o dedo, então, assim, eu acho válido, sabe? E outra, chamou a atenção, né? Acho que super válido, sabe? Apesar de... Acho que no fim foi positivo. É, foi super positivo. Não é a abordagem que eu faria se tivesse no lugar deles, mas mesmo assim, cara, né? Acho que tá... Não quer dizer que isso tá... Não é porque eu não acho que tá errado, né? É só o jeito deles, né? Não é o meu jeito, é o jeito deles e foi, eu acho que super positivo, realmente. É, próximo e-mail aqui, recebemos mais um e-mail do Haddock, olha só. Vê se pronto ele tá por aqui. Meu companheiro de assuntos de dicção, sabia? Ah, é? Pois é, a gente tem uns assuntos de nicho, às vezes, assim. A gente já falou, às vezes, que, inclusive, minha dicção tá falhando, só porque eu falei isso. É que ele já foi no fonoaudiólogo, é assim que fala? Uhum. E ele tá falando das vantagens disso. Eu na época, até fiquei com vontade também. Ele fala, olá, pessoal do Gaveteiro, aqui é o Haddock, tudo bem? Tudo bem. Sobre o Gavestático 87, queria deixar meu comentário sobre alguns pontos. O Haddock foi outro que mandou também um e-mail bem longo, eu tive que dar uma resumida. Ele fala, primeiro, sobre roupas, minha opinião é que todos devem vestir as roupas que quiserem, pois está a 33 graus em São Paulo. Eu até dava um crédito para quem atribuía estupro às roupas, deixando claro que a culpa nunca é da vítima, né? Como a gente comentou que tem gente que fala isso, né? Mas seria só o lance de mostrar e chamar a atenção mesmo. Mas existe estupro em países onde a mulher usa burca, então o argumento morre aí. Sobre roupas sensuais em mulheres de filmes e jogos, etc., a situação é diferente. Todo personagem é construído, numa obra bem feita, das peças até a cor da roupa, tudo faz parte de um contexto. Aí você se pergunta, por que aquela pessoa está com tal roupa? Ela está de acordo com a realidade da situação? O que a roupa fala? Se eu tivesse de sunga e estourasse um apocalipse zumbi, na primeira oportunidade eu trocaria de roupa, sendo um varal qualquer ou de uma loja, né? Um abraço a todos. Que até baixa um pouco com aquele comentário que a gente fez, né, da Jill no Resident Evil 3, né, que ela tá com a roupa meio de, tipo, mini saia e top, né, talvez numa cidade tomada pelo apocalipse, talvez fosse sensato ela mudar, né, a roupa, né, pra uma coisa mais apropriada, né. É, sim, mas que... no caso dela a gente falou que talvez, como ela tava num dia de folga e tal, a gente tava falando mais da Ada, né, no RE4, que ela tá com aquele... Não, a Ada não tem nem discussão, né, eu falo mais da Jill mesmo, né. Que, assim, por mais que ela tivesse com roupa normal, como talvez você encontrasse alguém, uma mulher vestida daquele jeito no shopping, é uma roupa que acho que prejudicaria numa fuga, né? Então, talvez faria sentido ela trocar realmente, né? É bem interessante aí o comentário do Haddock. O próximo comentário, então, é do Felipe, de 32 anos, desenhista e projetista. E aí, traças? Estou escrevendo para parabenizar pelo Gavestática. Conheci o podcast por meio do Frango Fino. Ó, cuidado que o frango bica a traça, viu? Mais precisamente, pela participação do Doug Salchicha Lira e da Bibichan. Eu não tinha visto que ele tinha falado Salchicha. Salchicha, porque... É a patente dele, né? Adorei a voz dela e o jeito descontraído que tem. Também é muito bom ouvir os sotaques do Diego e do Fábio, além das dicas de games do Ike. Tá ligado com o que define eu e o Fábio no sotaque só, né? Mando esse e-mail justamente nesse programa sobre preconceito, porque me identifiquei muito. Sou um baiano que mora no interior de São Paulo desde os 11 anos. Passei por muita coisa ruim. Só eu sei quantas vezes saí na porrada na escola por causa disso. Hoje, crescido, já entendo que não vale a pena. Ver pessoas agindo de forma preconceituosa, machista e praticando o extremismo, seja religioso ou de outra forma qualquer, quase me faz desacreditar na teoria da evolução. Bom, é isso, um abraço e até mais. Olha aí, Felipe é mais um dos imigrantes. A aproveitando aí, ele me conheceu pelo Frango Fino. Eu tô lá no Frango Fino. Pois é, hoje. De novo. Coincidentemente, né, você tá saindo agora nesse dia 20, hoje. Saiu na hora do almoço. Saiu na hora do almoço, né? Saiu. Olha só, correr pra lançar antes da gente. É, esse dog, te contava. Esses dogs. Esses dogs. A gente nem escutou ainda, né? Não, mas o banner ficou muito lindo. Você falou do nosso filho? Pelo jeito, sim, né? Falei. No banner do Frango Fino tem uma caricatura. Não é caricatura, uma ilustra. Né? Uma ilustraçãozinha lá do Luke com um nenenzinho que sabe de luz e a capinha do Tetsuo. Muito da hora, cara. Quem fez a ilustração tava lá acreditado para a página do Facebook da artista Maria Tarrafa. Porém, quando eu falei que gostei do banner, o Doug citou a Clara Tarrafa. Então eu acho assim que a empresa deve ser Maria Tarrafa e o nome dela é Clara Tarrafa. Dona Tarrafa, desculpa, a gente é ignorante, mas a gente ficou muito feliz com esse bannerzinho. Sim, eu sei que não foi feito pra gente, mas tá relacionado a gente, tá relacionado ao nosso sentimento, né? Ficou bem. Vou salvar pra mim. Eu salvei já. Você já salvou? Tá de fundo no meu celular. A Lohane não foi essa que olha você só, deu. Olha quem voltou, gente. Recebemos mais um e-mail da Lohane. De novo, mais um e-mail de uma frase, né? Cara, ela deve estar gostando muito da gente, né? Deve. Ela falou aqui, nossa, vocês são demais. Adoro ouvir seus podcasts. Muito obrigado, Lohane. Espalha a palavra aí, né? Divulgue para seus amiguinhos. Ela não falou quantos anos ela tem. Não falou nada, ela só escreve essas frases. Ela curtiu a gente esses dias aí na nossa página, né, do Facebook. Que bom, né? É sempre bom as pessoas descobrindo a gente, né? E ver que tá feliz com o podcast. Próximo e-mail aqui é do Felipe. Boa tarde, pessoal. Espero que em Bauru e Itaperuna não esteja tão quente quanto em Goiânia. No Rio eu sei que está pior. Meu filho está. Não está pior, mas está muito quente. Desejo, antes de mais nada, tudo de bom pro Diego e pra Vivi e, claro, para o Alevino Voador que está por vir. Já veio? Não sei. Não ainda veio. Não, mas tá quase. Tá pra tá ali. Esses dias. Chest burst. Acho que antes do. Talvez antes do próximo Gavestad. Será? Putz, cara, esse Gavestad que se atrasar. Cara, a gente tem que gravar logo esse negócio. Ou vai ser logo depois do Gavestad. Ah, se for logo depois, beleza. Tenta segurar aí, viu? É, vou amarrar as pernas. Bota um cinto, não tinha. Mas se pôr o cinto, aperta aí que vai sair não, antes. Não, embaixo, menino. Vai ser pela boca, né? Deus me livre. Escrevi há um ano pedindo um podcast sobre Halloween. Ah, esse é o cara do Halloween. Eu lembro dele. Eu lembro também. Acho que inclusive a gente tava na dúvida de como é que pronunciava o nome dele nessa época. É. E não estou pedindo isso de novo. Quero só parabenizar a todos mais uma vez pelos maravilhosos Gavestáticas e sobretudo pelos últimos sobre preconceito e ignorância. Vocês todos mostram que sabem fazer um podcast interessante sobre um tema sério e relevante. Mas claro, sempre vou preferir as temáticas mais assombradas. Graças a vocês, descobri um podcast muito legal, Mundo Freak. Eu não levei muito a sério o Andrei com sua voz de TV Globinho. Isso não fui eu que tô me chamando, é o pessoal que chama a gente. Coitado. Olha. Vou botar uma montagem, né, do Andrei. Botando na voz da... Ah, não, não é TV Globinho que é da Maísa. Não, pelo menos não é PlayStation. É, né, ia botar ele, né, com o Yudi, né, com a voz do Andrei. Da primeira vez que eu vi o episódio 74, mas de tanto reouvir Gavestáticas, dei uma chance ao Mundo Freak e gostei. Só uma curiosidade, eu costumo correr todo dia ouvindo podcasts e tenho, como disse, reouvido Gavestáticas antigos. Mas quase passei mal da última vez com a história do Rafa Oliveira sobre o menino dos paralelepípedos. Eu nem lembro disso. Eu lembro! Que era esse negócio do paralelepípedo? Que colocaram paralelepípedo na mochila do menino. Ah, é verdade. Nossa. E o escorregão na quadra de esportes. Estava correndo e tive um ataque de riso tão forte que perdi o ar por uns instantes. Claro, estava fazendo esforço físico. E o mundo deu até uma rodada. Ou seja, vocês quase me levaram à morte. Na próxima rola processo. Abraço do Felipe. Tudo bem, a gente já tem um advogado. É, né? Cara, esse Gavestático eu tava vendo ali na hora que ele citou, disse, deixa eu dar uma olhada, é o Gavestática 22, cara. Mas esse Gavestático ainda é engraçado? É, mais ou menos, ele é até engraçadinho, mas eu tava revolvendo um pouquinho, a gente tem umas opiniões meio preconceituosas com gordos também, cara. Eu acho que a gente não fugiu de nenhum preconceito. Acho que só o Rafa falou que o menino era gordo, que caiu na quadra, não é? É. Pelado. Cara, a gente era muito gordofóbico também, cara. Eu acho que se for juntar todos os preconceitos que já tivemos nos Gavestáticos, isso só não tem de negro, cara. O resto, eu acho que a gente já foi preconceituoso com qualquer minoria, cara. Desculpem, minorias. Desculpe, cara. Se for reouvir esses Gavestáticos antigos, escute com moderação. Não leve tão a sério. Não, mas o que mais bizarro que eu achei foi quando eu tava vendo a vitrine, cara. Aqui, tá um carnaval, aquele Grave Estática 22. Tá aí uma coisa que, a gente, que eu notei que a gente melhorou, pelo menos. As vitrines estão muito melhores hoje em dia do que naquela época, cara. Tá o Fábio com Black Power gigante, assim, com uma montagem meio tosca. Uma fonte colorida, muito legal. Comic Sans? Pior que tinha, viu? Tinha Comic Sans em todos os Grave Estáticos, sei lá, até os 60 quase. Eu sempre gostei de Comic Sans, cara, não tem jeito. Até hoje eu não acho tão feio como falo. É porque ela é quebrada, né? Dizem os designers, nossos amigos designers, né? Que ela é toda quebrada, assim. Ela foi feita numa época que os monitores não tinham resolução tão boa, então isso era disfarçado, né? Hoje em dia parece que ela é mais quebrada. Posso estar falando merda também, né? São os nossos amigos designers que falaram um negócio desse. Acho que é isso. Esses foram todos os nossos e-mails. E quase que eu ia esquecendo, Vi. A gente tem que falar do Patreon também, né? Que é isso daí, é o que sustenta o gaveteiro ultimamente, né? E primeiramente queria agradecer todos os nossos patrões lá que nos ajudam todo mês, mesmo com esse dólar tão alto, tá aí nos apoiando, né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos vocês. A gente ainda não gastou um tostão, estamos juntando pra fazer... Ah, vai gastar esse mês. Esse mês? Por quê? Hospedagem tá vindo aí com tudo. Mas olha aí, primeiro ano que a gente não vai tirar do bolso, cara, a hospedagem. É bom, né? Oh, cara, nossa, isso já deixa muito mais fácil trabalhar no gaveteiro, saber que pelo menos a gente não tá gastando dinheiro com isso, né? E muito obrigado a cada um de vocês. A gente fica muito feliz, todos que estão nos acompanhando. E também esse mês tivemos mais um DLC do Gavestática, tivemos um podcast extra para vocês que estão lá no nosso grupo fechado do Patreon, lá no Facebook. Um podcast de 18 minutos. 18 minutos, você viu lá? Ficou. Inclusive, eu tô ficando meio preocupado, porque quando eu fui fazer o upload desse último podcast lá no SoundCloud, né? Eu vi lá uma mensagem dizendo que eu só tenho mais 38 minutos. Eu não sabia, parece que tem limite de duração de coisa lá. Nossa, que merda. A gente acha que já tem mais de uma hora de conteúdo lá, então talvez. Eu sabia que ele limitava a quantidade de downloads, não a quantidade de tempo. Eu achava também. Então, talvez em breve a gente tenha que ver uma outra forma de colocar esses podcasts extras. Mas enfim, enquanto isso não acontece, fiquem lá com mais um podcast pra vocês. E se você é ouvinte que ainda não contribuiu para o Gaveteiro e quiser, gosta do nosso trabalho, quer apoiar de alguma forma, eu sei que o dólar tá caro, então pode doar um dólarzinho que já ajuda muito, muito mesmo. Vocês podem entrar lá no nosso Patreon. Pela página do Gaveteiro. Pela página do Gaveteiro, mas é patreon.com/gaveteiro. E doem lá, ajudem um pouquinho a gente e vocês de quebra têm acesso ao grupo fechado lá do Patreon no Facebook. Se forem doar, seria legal se vocês tentar logar com o Facebook ou colocar lá o seu Facebook de alguma forma, porque aí fica mais fácil pra gente rastrear vocês, né? Já manda uma mensagem pra gente já, lá no próprio Patreon mesmo, dá pra vocês mandarem mensagem pra gente, passando o Facebook de vocês. Mas se vocês logarem com o seu Facebook já fica mais fácil, porque já fica lá no perfil, assim que eu vejo lá que a doação foi feita, né? Eu já entro no perfil da pessoa, olho lá o Facebook e já adiciono, né, de cara. E vocês têm acesso já, eu já deixei lá no nosso grupo separado todos os materiais extras que a gente já fez, como eu falei, tem vídeos e tem podcasts e deve estar já com mais de uma hora, talvez uma hora e meia de duração se juntar tudo, assim, ou seja, tem bastante conteúdo extra pra vocês. E de quebra, então, aqui pra vocês que ainda não é patrão da gente, a gente vai deixar aí um trechinho aí desse último extra do Gavi Static aí, com destaque aí para Doug Lira cantando Hello. É uma música? Ó, essa música fica depois martelando na cabeça da gente. Foda, caralho. Isso. Eu nunca entendi direito essas paradas, não, também. Ó, esse menino chega, fica chamando psiu, psiu. Uhum. Eu tô imaginando ele atrás de uma moita, cara. E eu não quero ir até lá. Diego, posso te falar um negócio? Fala aí. Hello! It's me looking for. I can see your eyes. Ah, mas eu posso ver o seu sorrisinho. Ah, cara, é outro nível de participante, né, cara? Oh, one day. Nada melhor do que o grande Lionel.